social, exibindo seu sorriso urbana. Todos queriam Beth, desejavam Beth, sonhavam com Beth, mas ela nem ligava. Um dia ela saiu de casa, mas ao dobrar a esquina foi impossível.